DJ Naldo, o brabo do brega funk. Nem melhor nem pior, hoje diferenciar. Ela rebola o bumbum, que bumbum é esse? Bumbum gigante, que bumbum é esse? Bumbum de bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum gigante. Empina nesse cachorro, vira lata. Empina nesse cachorro, vira lata. Bota, bota, bota, eu vou fazer você gostar. O truque, bala, porra, gigue, tá na jogar na cama, vou puxar o teu cabelo. 50 tons de cinza pra você enlouquecer. Vai ser só um pente, não se apaixona. Sou amante da madrugada, esse é o nosso. Rainha da macetada, prazer eu sou bom. Gente, fica caladinho, que o terror vai começar. Que o terror, que o terror, que o terror vai começar. Só não bota, bota, bota, eu vou fazer você gostar. Um truque dá uma porra de gritar na hora. Ai, ai, ai, ai, ai. DJ Naldo, o bravo do brega funk. Rajada de romance, de romance proibido. Bebezinha malvada, quer acabar comigo. Carro todo fechado, com o vidro fumê. Bota o filme pra do lado, que o pai vai te furar. Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro. Ele me chupa todinha de bota, mas ele não tem nada do lado. Só sobre de Netflix, só sobre de Netflix. Eu tenho vila de mim, eu vou sentar pra mim. Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro. Patadinha de quatro, tira calcinha e farela de lado. Ele me chupa todinha de quatro, ele me chupa todinha de quatro. Tira calcinha e farela de lado, não tira calcinha e farela de lado. Eu vou sentar com carinho. Eu vou sentar com carinho. Seu cabelo de Netflix, seu cabelo de Netflix. Por cima não viaja ninguém, por cima não viaja ninguém. Ele me chupa todinha de quatro, não tira calcinha e farela de lado. Vou botar. Malvada, quer acabar comigo? Carro todo fechado, com o vidro fumê. Bota o fio dental do lado, que o pai vai te fumar. Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro. Ele me chupa todinha de quatro, mas ele cantou um parado de lado. Saca black Netflix, saca black Netflix. Eu tenho vila de mim, eu vou sentar com carinho. Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro. Ele me chupa todinha de quatro, mas ele cantou um parado de lado. Ele me chupa todinha de quatro, ele me chupa todinha de quatro. É o barca na batida, neguinho. Quem diria? Original, do Anil do Recife. Papo do Rio. Esse a tá acendendo o pack pra fumar com as meninas. No banco traseiro, beijo pra onde. Só as cartas lindas que me alucina. Pra ficar melhor, aceito o pack e fica. Só as cartas lindas que me alucina. Pra ficar melhor, aceito o pack e fica. Pra ficar melhor, aceito o pack. Foi ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém. Vou dar um trago, fica chapadona. Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom. Nós japonesinho, senta pra caralho. Anda fumar comigo. Na brisa que é bom. Nós japonesinho, senta pra caralho. Anda fumar comigo. Senta pra caralho. Senta pra caralho. Anda fumar comigo. Na brisa que é bom. Acendi o pack pra fumar com as meninas. No banco traseiro, beijo pra onde. Só as cartas lindas que me alucina. Pra ficar melhor, acende o pack e fica. Só as cartas lindas que me alucina. Pra ficar melhor, acende o pack e fica. Pra ficar melhor, senta com o barco. Foi ela gosta de fumar maconha

esquerda, joga pra direita, faz o quadradinho e vem no tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Com esse popô de mola, mexe, remexe, empina, desce e aquece. Os cria enlouquece quando ela joga pro chefe. Vai jogando por cima, sustenta e sensualiza. Vou gozar, me mostra o que faz com a mão. Para, rebola, empina, depois desce no pontinho e vem no bato. Esquerda, joga pra direita, faz o quadradinho e vem no tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Quando eu era pequena, não gostava de apanhar, mas depois que a gente cresce, tudo muda.